O que seria do dinheiro sem o papel? O que seria do papel sem a caneta? O que seria da caneta sem um pulso forte? O que seria de um pulso forte sem a verdade? O que seria da verdade sem o trabalho da imprensa livre? Nas páginas da nossa história, quem sempre nos trouxe a verdade tem o maior crédito. 7 de abril, dia do jornalista. 11 de abril, dia da imprensa. Uma homenagem do Banese. Banese 50 anos, sergipano de corpo, alma e coração.